Wender, Vitor, confirmando, tudo no Castelão 244. Roger. Como é que foi que você é? Devido ao tráfego para o final da 17? Livre aqui, você aguarda a autorização para a decolagem, mas só que você erra pela direita. Mike Fox, você erra para o final da torre? Afirmativo, estamos em tráfego. Cancelando para pouso na 17. Livre a pista pela novembro e aguarde para ingresso. Ok, Mike Fox erra. Mike Fox erra a torre? Liga a torre. Considere o vento 100 graus quando 2 nós, autorizar a decolagem de pista no 7, o Mike Fox erra. Mike Fox erra. Uno 395, no solo 45, chama o solo 219. 219, boa tarde. Antes para final, pista 17, baixado e travado, Papa Romeu, Serra Novembro, Vitor. Serra Novembro, Mike, entendido, baixado e travado, final do 17, confirma? Afirmo, Serra Novembro, Vitor. Baixado e travado, final do 17. Tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 17, o vento 100 graus, quando 2 nós. 7, Serra Novembro, Vitor. Mike Fox, Serra, decolado aos 46, controle 198, bom voo. 19-8, Mike Fox erra. Salvador, boa tarde, o parceiro 283, eu não posso esperar a próxima. Passarei 2231 no... A Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 2231. Se é novembro, Victor, considera no solo as 47, autorizado corrigindo. Está livre até a... Está livre até o pátio 5, acho que é na frequência livre. Passarei 2231, no vento 100 graus, com 1-2 nós, o altímetro marca agora 10-09, autorizado a decolagem de pista 10. Passarei 2231. 2231, a iniciar. Como é que eu espero 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Para Bianchi, repose para o táxi. O altímetro no 0 no 0. Passarei 2231, nosso 49 decola, controle 1198. 198, boa tarde, 2231. no 077, autorizado decolagem pista 1-0, vento 100 graus, ponto 3 nós. Decolagem 1-0, bom, no 077. Bianca, empate do Gran R, reporte no ponto de espera, taxi Oscar, altímetro no 009. Voo no 077, decolado ao 52, controle 198, bom voo. 198, boa. Mike Rudel, tá reposto, quando pronto pro táxi. Oi, boa tarde, tá 3560. Tá 3560, boa tarde, altímetro no 009, reposto marcador externo, baixar travada. Reportar externo, tá 3560, 9009. Pra ver que ele mantém cabeceira no 7. Passagem externa, baixar a travada, tá 3560. Autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, com 1-3 nós. Livre pouso, tá 350. Bravo Yankee, ciente, mantenha a cabeceira 17. Salvador, boa tarde, tá 314, ponte espera, tá 1-0, pronto. Tá 3145, mantém o ponto espera, boa tarde. Mantendo o ponto espera, tá 3145. tá o altímetro no 009, reporta no posto espera da Oscar. Tá pronto? Mike Bravo, aqui pronto? Livre de colagem, pista no 7, uma centena, uma dúzia nós, Mike Bravo. Um 3560, solo 56, libere pista direita, chame solo, frequência 1219. Direita 19, 3560. Mike Eco Delta, está autorizado a ingressar na Oscar e ingressar a linha e mantém cabeceira 17, o Mike Eco Delta. TAM 3145, pronto. Já bateu. A linha mantém cabeceira 10, TAM 3145. A linha mantém na 10, TAM 3145. Mike Bravo Yankee decolou 57, controle frequência 119.8. Mente controle 198, Mike Bravo Yankee. Eco Delta, cruze fora do solo, uma centena, uma dúzia nós, Mike Eco Delta. TAM 3145, livre decolagem da 10, vento uma centena com uma dúzia nós, TAM 3145. Decolagem TAM 3145, da 10. Mike Eco Delta, fora do solo 59, corredor axé, controle 199, decimal 8. 10 graus, é nosso. Até volta. O gol 925, pode ser pronto, boa tarde. Boa tarde, a Lima tem cabeceira no 0, gol 925. A Lima tem gol 925. TAM 3145, decolada às 19 horas, chama agora o controle, frequência 119.8. 19.8, agora a medida está próxima. Tiago 925, vento uma centena com uma dúzia nossa, tem decolagem autorizada, pista 10 no 925. Ele decolagem do 925. Boa tarde, está na atmosfera, pronto. Lima, tem 03217. Lima, tem. Livre acionar, reporte táxi, Cisco Bravo Whisky. Boa tarde, azul 4206 da Azul, estabilizado no X-ray. Ciente, reporte marcador externo, 110 graus, uma dúzia nós, 4206. Toma na marcador externo, 4206. Uno 925, decolou 02 de Salvador, chame controle em Uno, Uno 9, decimal 8, uma boa tarde. 98, boa, 925, boa. Gente, mantenha o ponto de espera. Então, 3217, o vento uma centena com uma dúzia nossa, decolagem autorizada, pista 10, 3217. Decolagem autorizada, dá 10, tá? 3217. Passou uma cadeira externa, baixado, travado, 4206. 4206, continue a aproximação no zero, vento, uma centena, uma dúzia, nós informarei pista livre. Vem no aguardo, pista livre, 4206. Ano 7, decolou 04, chama agora o controle, 119, decimal 8, uma boa tarde. 1198, tá? 3217. Azul 206, tem pouso autorizado, 10, uma centena com uma dúzia nós. Rede pouso, pistola 0, 4206. Alternate. Roger, clear text, Utah 2017, Whiskey Bravo Whiskey. O Alfa Juliet Golf, observe o tráfego na curta final, o Embraer da Azul após a passagem ali, mantém cabeceira 1-0. Salvador, muito boa tarde, Alta 3190, 2,5 milhas para o Índia Serra, sem baixar no travado. 3190, continue a aproximação, informarei pista livre, uma centena com uma dúzia, TAM 3190. Gente, aguardando pista livre, 3190. Azul 4206, solo 06, libere à direita e chame solo, frequência 1219. Direita 219, boa tarde, 4206. Boa tarde. Dual diamante em position, whisky bravo, whisky. Dona Valerofa, boa tarde, prossiga. Alfa Juliette Golf, tem decolagem autorizada, dá 1-0, uma centena, uma dúzia nós, Alfa Juliette Golf. Continua o Vemberal, Alfa Livre Sonar, aguarde para o táxi. Corre, ó, Papa Tango Kilo, que é até que Quebec Serra, sete do tráfego, acuse na curta final da 17, uma centena com uma dúzia nós, quilo Quebec Serra, pode agilizar a aproximação na medida do possível. Estou em Salvador, muito boa tarde, Azul 69, 19, está no ponto de espera da 10, está pronto. Gente, mantém o ponto de espera 6909. Manterá, 6909 da Azul. Alfa Juliette Golf, decolou 08, chame controle em 1998, uma boa tarde. 198, Juliette Golf. São 3190, livre pouso 10, uma centena, uma dúzia nós. Livre pouso, pista 10, 3190. Azul 6909, após a passagem do Airbus na curta final, ali mantenho no 0, 6909. Gente, após a passagem da aeronave na final, autorizado a aliar e mantém pelo Azul 6909. Pelo Quebec Serra Livre, pouso no 7, uma centena com uma dúzia, após o pouso, ultrapasse a interseção, papai devido à aeronave aguardando para ingresso na pista. Gente, após o pouso, ultrapassagem da interseção, papai. Guarde para o táxi de November Alpha. Então 3190, solo 10, libera direita, chame solo, frequência 1219. Primeira direita, solo em 1219, o TAM 3190. Azul 6909, livre decolagem 10, uma centena com uma dúzia nós. Mantém cabeceira no 0, no 755. Ali mantém na 1, no 0, agora no 755. Juliette Bravo is clear to enter runway 17, departure and this is 17, line up to right for takeoff. Azul 6909, decolou de Salvador, zona 2, chama controle em 119.8, uma boa tarde. Boa tarde. Tilo Quebec Serra, seu solo, zona 2, aguarde agora ingresse à sua esquerda e táxi até o pátio 5, uma escuta, Tilo Quebec Serra. Uno 755, o vento 110 graus com 14 nós. Tem decolagem livre, pista no 0, gol no 755. Tem decolagem no 0, gol no 755. Measurement set position. Uno 755 decolou, zona 5, chame controle na frequência 119, decimal 8, gol no 755. 198, grato, gol no 755. Até a interseção Oscar e Yankee November, confirmando é o Indy November Alpha ou November Yankee Mike? November Yankee Mike. Gente, observe o Indy November Alpha à frente. Fique atento, reporte na interseção. Vai passar na lateral, seu esquerdo da lateral. Tá? Whiskey, bravo, whiskey. After takeoff, we will take to 2,000 feet and to cross in transfer 28. Clear to takeoff and we will observe and reduce 100 degrees, wind to knots. Whiskey, bravo, whiskey. Salvador, gol no 62. 62, continua a aproximação, reporte na final curta da 1-0, uma centena com uma dúzia nós, o 1-6, 1-2. Gente, uma milha dentro do OCR, reportará a final curta. Clear to take off, we'll take 2,000 feet until crossing threshold 28. Clear to take off, and we'll observe 100 degrees, 1-2 knots. November Alpha ali, mantém cabeceira no 7 de November Alpha. 1-1-2, cheque 3 de pulso, uma centena, coma 19. 7, baixar, travado, gol, foram menos 2. Whisky, Bravo, Whisky, Airborne Head. 1-7. Without restriction, clear to climb for level 410. Contact now, Salvador Approach Control, frequency 119 at decimal 8. Whisky, Bravo, Whisky. Right, thank you, sir. Clear to climb for level 410 and call Salvador Approach 119 and fine. Thank you, have a great day. Bye-bye. Confirma, está autorizado o pouso 1-0 para o gol no 1-2. Uma centena com uma dúzia, cheque 3, pouso livre, pista no 0, gol 1-6-1-2. É, de baixo travado, autorizado o pouso 1-0, gol no 1-2. Uber Alfa, Galo 7, estado de decolagem de pista 17, vento uma centena, 013 nós, a gente vai ter a turbulência da aeronave da Gol. Número 2 no solo 19 de BLP pelo direito, solo 2 no decimal 9. A Ingresso no 7 após classe. Eu liberar a frequência 0, controle 1-1-9, decimal 8. Mais que autorizado a decolagem de pistão 7, vento 1-0-0-0-9. ali fica livre, você vai repostar. Bravo Kilo Whisky, livre, você vai repostar. November Yankee, Mike decolado, 2-3, controle, 119, decimal 8. 198 para November Yankee, Mike, até o regresso. Salvador, boa tarde, Oxené 61, 43, passando marcador externo, baixada checada, pistão na vela. Oxené 61, 43, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 129. Livre pouso, 90, 61, 43. Lemeia 143, solo 28, livre à direita, solo 121, décima 9. Direita 219, 6143. Salvador, boa tarde, Xander 6210. Xander 6210, boa tarde, reporte no externo embaixado e travado, ajuste no 009. Reportará. Checou externo embaixo travado, 6210. Chile 6210, livre pouso, pistão 10, vento 100 graus, 129. Livre pouso, 6210. Romeu Whisky, Serra Whisky, me pressiona a porta para táxi. Bravo que Luiz, que autorizado o ingresso, faz cabeceira 17, alinhado e pronto. Chile 6210, solo 33, livre à direita, solo 121, décima 9. 21 219-62. Salvador, Guarani 601, tá na final da pista 10, baixar e travar. Bom, no 601, continua a aproximação, ainda não avistado, ajuste no 009. 009, baixar a aproximação, Guarani 601. Deve-se lhe inscrever no tração, ando no 0, mas a posição e aguarde para a decolagem. Espera da 10, pronto. Lip 5415, boa tarde, manter a ponta espera da 10. Vai manter 5415. Oi, Salvador, boa tarde, é o Papatango Romeu até Oscar na rota para você. Papatango Romeu até Oscar, boa tarde. Ajuste 1009, vento 1000 graus, 129, informa o tráfego no externo para 10, faça um 3 metros da sua esquerda com autorização para pouso 97, Romeu até Oscar. Sim, senhora, na presença do Romeu até Oscar, pode diminuir a velocidade, fazer uma aproximação lenta para 10. Gente, pode na vertical da Enrimar, Romeu até Oscar? Sim, você pode estar na vertical da Enrimar, Romeu até Oscar. O 1601, baixado travado? Na via, 601, visual, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 029. Lembre pouso, 060. Esqueci a ruiz que autorizado o táxi, você pode esperar ingresso. No 601, para informação de tráfego, temos um tráfego à sua esquerda, mantendo 2 mil pés para pouso na 17, não vai ter com seu pouso. Gente, obrigado. A meu Oscar já vai arrumar fazendo espera aqui. Gente, o meu Oscar aguarde para prosseguir final da 17. Sim, visual com tráfego na final curta da 17. Esqueceram isso que mantém a posição e aguarde para ingresso. Oscar, ingresso final do 7, pode distribuição no pista, vento 100 graus, 129. Sim, o Romeu até Oscar já está na final da 7, o Romeu até Oscar já na final. 601, solo 38, livre à direita, solo 121, décima 9. 21, obrigado. 54, 15, ali mantém, quer dizer 10. Ali mantém, na 10, 54, 15. Gráfico Luiz, que livre da colagem pistão 17, vento 100 graus, 139. Negativo, tem um tráfego no final do ano 7, mas a posição em aguarde, o uísque serra o uísque. Oscar, livre pouso pistão no 7, vento 100 graus, ano 29. Livre pouso na 7, Romeu até Oscar. Vento de 1 2 graus, cara. Afirmativo, 1 2 graus. Corrigindo, 1 2 9. Gráfico Luiz, que decolado 4-0. Autorizado o cruzamento do campo de imediato no gráfico Luiz. Torre 3567, ponto espera, dono 0. 567, boa tarde, mas é ponto espera, dono 0. Mantém. Céu, isso, utilizado o ingresso, pode cabeceira, linha de pronto. Ok, gente, o isque, céu, isque. Só uma suposição em aguarde para táxi. Afirmativo, o tráfego que acaba de pousar, fazer o backtrack, vai livrar a interseção ao lado para Bata após a passagem no mesmo, está autorizado em greve. Romeu até Oscar, solo 4-1, autorizou o backtrack, acionando a frequência livre. Piscil 4 no 5, livre de decolagem, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre de decolagem, 3-5-4-1-5. Gráfico Luizki. Comprou de buraquinho, controle 1-1-9, decimal 8. Então, 3567 ali, mantém que ser no zero. Ali mantém no zero, 3567. Tirante Whisky Ser Whisky, autorizado o táxi sobre a pista, vai livrando a Quebec. Depois do Quebec, Mike e Lima. Na Lima, vai chamar o solo 121-9 para prosseguir o táxi até o ponto de espera do ano zero. Quebec, Mike e Lima, na... Eu vou tomar um... Clique 5415, decolando 43, controle 119, décima 8. Vai chamar o controle 198-5415, grato.